Essa noite eu estou pensando em você e sinto que não vou conseguir nem dormir se eu não te ver. É tão grande o desejo de te encontrar. A sua ausência me deu um nó que não consigo desatar. Eu sei que daria tudo de mim pra outra vez ter você aqui e sentir o seu corpo junto ao meu. Porque o meu coração está amando, o meu coração só quer você. E o que eu mais preciso para me completar? Porque o meu coração está amando, o meu coração só quer você. E o que eu mais preciso para me completar é poder te amar. É tão grande o desejo de te encontrar. A sua ausência me deu um nó, não consigo desatar. Eu sei que daria tudo de mim a outra vez ter você aqui e sentir o seu corpo junto ao meu. O meu coração está amando, o meu coração só quer você. O que eu mais preciso para me completar é que o meu coração está amando, meu coração só quer você. E o que eu mais preciso para me completar é poder te amar. Poder te amar.